Quando a gente fala de entendimento da vida, parece uma coisa simples, né? Porque todos nós temos uma maneira de entender e achamos que entendemos de forma correta. Mas o entendimento que nós temos da vida faz toda a diferença no que vai ser a nossa vida. Porque o entendimento que nós temos é a repetição dos nossos valores, das nossas crenças, que nós temos guardados dentro de nós. Então, sem perceber, a gente está repetindo. E eu digo que é o que define como será a nossa vida, porque enquanto nós não fizermos uma limpeza desses valores, uma substituição dessas crenças, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. E se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai continuar no mesmo lugar. E nenhum de nós quer continuar no mesmo lugar. Nós queremos melhorar, nós queremos alcançar aquilo que nos dizem que é perfeitamente possível, que é o nosso destino como espíritos. Nós queremos algo mais feliz, uma satisfação de vida, de compreensão. Só que não tem mágica, né? A gente não vai alcançar, não vai subir esse degrau se nós não mudarmos algumas várias questões intrínsecas nossas. Jesus mesmo falou há muito tempo atrás que nós precisamos matar o homem velho para que nasça o homem novo. Ele quer dizer o que com isso? Que nós precisamos nos renovar em atitudes, em conceitos. Conceitos é uma palavra que a gente tem que se debruçar sobre ela para entender o que que ela quer dizer para nós, o que que significa conceito, a profundidade disso. Como eu disse, a gente age em cima do que a gente tem, da nossa bagagem. A gente repete. E se a gente não para para se dar conta, não existe mudança. E a mudança é fundamental, ela é necessária, ela se impõe na nossa vida em diversos momentos, nas dificuldades que a gente se depara, nos sofrimentos que chegam até nós e que nós não compreendemos, sejam os nossos ou sejam as coisas que a gente observa ao redor e que a gente não compreende e que a gente tem que parar e pensar por que que essas coisas estão acontecendo. Nessa questão dos conceitos, o primeiro e fundamental é o que é Deus. Como é que nós conceituamos Deus dentro de nós? Isso vai fazer toda a diferença. É o primeiro passo para a gente começar a deixar para trás conceitos antigos, ultrapassados, ilusórios, que não agregam mais nada. Talvez serviram num momento em que a gente ainda estava aprendendo algumas coisas, mas para a gente poder seguir em frente e buscar aquilo que nós precisamos, nós temos que deixar para trás esses conceitos, redefini-los. Nós temos, nesse entendimento da vida, vários manuais, várias pessoas que passaram e que nos deixaram algum estudo, alguma história, alguma trajetória, algumas frases que são ainda hoje de efeito, né? Ao longo desses tempos todos. E o principal deles é esse aqui, o Evangelho. Quando a gente abre qualquer página aqui do Evangelho que se reporta a algum ensinamento que Jesus nos deu, a gente percebe que ainda hoje ele é válido e ele nos traz alguma informação preciosa, alguma informação que nós ainda não conseguimos jogar para dentro, que nós precisamos compreender a fundo o que ela quer nos dizer, para que a gente consiga definir a vida, entender ela, saber o que significa esse turbilhão que a gente está envolvido. Que a gente entende a vida como nascimento, um punhado de anos e morte. Mas por que isso? Qual é o entendimento dessa passagem nossa por aqui? O que nós estamos fazendo para agregar ao nosso espírito, né? Dentro dessa encarnação, dessa oportunidade que é única. Já tivemos tantas, teremos outras, mas essa é única. O que nós estamos conseguindo absorver de entendimento dentro dessa vida? É por isso que a gente, qualquer página que a gente abra, ela nos diz sempre alguma coisa que a gente ainda não tem e que a gente precisa. É um manual de vida. E ele disse, né, que ele é o caminho, a verdade, a vida, porque aquele que seguir, tentar seguir os seus passos ali, conseguir, vai deixar para trás toda essa ilusão desse mundo que a gente está jogado hoje. Nós estamos aqui para aprender a separar, a transcender isso, até dominar, mas primeiramente dominar a nós mesmos. Nós temos ferramentas que são valiosas, que são a nossa mente, a questão do sentimento. Nós temos todo o apoio espiritual que nos impulsiona para o lado certo, mas, que nem eu falei antes, não existe mágica. As coisas não acontecem simplesmente porque eu peço, porque eu acredito. As coisas acontecem porque nós fazemos pelas nossas atitudes. É o que vai determinar o que nós estamos fazendo, o que vai determinar o que nós carregamos dentro de nós. Através das atitudes a gente pode observar quem nós somos. É bastante fácil a gente achar que a gente é bom, que a gente está certo, se a gente não tem uma oportunidade de experimentar isso, de demonstrar. E a gente sabe que o nosso dia a dia é bastante difícil, né? Nós temos muitas coisas que acontecem que a gente não consegue ainda fazer diferente. Mas se nós tivermos a preocupação de tentar, com certeza, em cada situação dessas mesmo, que a gente ainda não consiga, a gente vai perceber. Não deu. Mas a gente está atento, a gente está, como se diz, antenado. Para que talvez numa próxima, a gente já venha com mais força e consiga fazer diferente, consiga fazer essa mudança. Ainda hoje, vendo uma mensagem, ela dizia, entre estar certo e ter razão, e ser feliz. Então, muitas vezes nós optamos em ter razão. E através dessa opção, nós nos distanciamos dos outros, ou nós criamos muitas vezes conflitos pela imposição da nossa razão, da nossa certeza, e perdemos a oportunidade da felicidade. Não significa aceitar tudo, mas existem maneiras da gente conseguir provocar as mudanças, os ensinamentos nas situações, que é muitas vezes através do que a gente faz. Não precisa ser do que a gente fala, mas do que a gente faz. O exemplo, ele é muito mais forte do que a palavra. Mas ele também é muito mais difícil, né? Porque tem que ser vivido, tem que ser trabalhado, tem que ser demonstrado. Então, em cada exemplo desses, nós estamos colocando a nossa marca. Nós estamos demonstrando quem realmente nós somos. Entender a vida é extremamente importante, porque quanto mais eu consigo perceber, melhor eu defino o meu futuro. Grande parte dos nossos problemas na nossa vida, é pelas nossas relações com o mundo. As coisas acontecem e, de novo, no choque delas com os nossos valores internos, nós respondemos de uma determinada maneira. Não apenas uma resposta verbal, porque desde a infância nós estamos fazendo essas respostas, mas nesse choque dessas ideias, nesses conflitos, e que nós simplesmente jogamos muitas vezes para dentro de nós mesmos e que ficam muitos anos guardados, às vezes uma encarnação inteira, e que determinada situação, quando se repete, nós reagimos sem saber por que que reagimos daquela maneira. Por que que nós não então paramos e começamos a nos conhecer melhor? A tentar buscar respostas do porquê que nós estamos reagindo de determinada maneira. Se a gente simplesmente for tocando a vida, as coisas só vão se avolumando e a gente só vai guardando, né? Vai jogando coisa para trás. Só que vai ficando pesado, né, para carregar. Vai ficando pesado e chega uma hora que a gente tem que abrir ali essa mala e começar a olhar o que tem dentro. Começar a tirar algumas coisas que não dá mais para levar. Então é melhor a gente fazer isso de forma consciente, de forma espontânea. Começar a olhar o porquê que nós estamos carregando algumas coisas. Se essas coisas são importantes, se elas são necessárias, se elas estão me fazendo bem. Do porquê que algumas coisas estão acontecendo na minha vida ou na vida de outras pessoas. Nós podemos aprender com o exemplo dos outros, com as situações. Quanto mais a gente conseguir fazer esse exercício, melhor para cada um de nós. Melhor para aqueles que estão à nossa volta. Quanto melhor nós estivermos, melhor nós também refletimos. Melhor nós fazemos para os outros, influenciamos, emanamos. Existem tantos termos, né, que a gente vai vendo e que estão todos interligados. E quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente coloca a nossa vontade, mais as coisas acontecem. Então a gente sempre cita, né, da questão das irradiações. Como é que funciona? Funciona pela vontade, primeiramente. Como é que eu faço que as coisas aconteçam para mim de forma positiva? Eu tenho que querer. No momento que eu quero, eu estou disposto a que as coisas aconteçam. Então aquilo tudo que está à minha volta começa também a trabalhar a meu favor. Não existe a mágica, mas existe união de forças que vão trabalhar junto. Ajuda-te e o céu te ajudará. Para os dois lados, né? O lado que a gente optar para ir, a gente vai ter sempre auxílio. Bom ou não. A caminhada é nossa, somos nós que escolhemos. Fica a sugestão. Eu acredito que vários têm esse livro em casa. Experimentem chegar em casa hoje, pegar, abrir uma página tal e ler o que ele nos diz. Porque além da passagem bíblica que tem, tem a explicação de cada trecho que faz com que a coisa se aproxime mais, né, da gente, que a gente possa compreender de uma forma mais eficaz tudo isso. E não tem outro jeito. Nós precisamos fazer essa mudança. Nós estamos no ano de 2016. Nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo e nós precisamos estar preparados para ficarmos de pé, para enfrentarmos tudo isso, sermos luz aonde estivermos, positivos, otimistas, realistas, para enfrentar tudo isso que a vida ainda nos reserva.